Eu quero que você receba com muito aplauso a cantora Brenda! Aleluia, glória a Deus! Vamos adorar o Senhor essa noite, amém? Preciso quebrantar meu coração e atravessar aquela multidão. Chegou a minha vez e ninguém me impedirá. Vou agarrar o meu milagre, em Jesus eu vou tocar. Eu me arrastei, atravessei aquela multidão, ninguém esforçando eu estendi a mão e em suas vestes eu toquei. Meu coração falou: filha, vai em paz, tua fé te salvou, te salvou, te salvou. Se você precisa de um milagre, toque agora nele pela fé. Ele está passando aqui neste lugar. Ele é Jesus de Nazaré. Toque nele, toque nele, toque nele, toque nele, toque nele, toque nele, seja curado. Toque nele, seja renovado. Neste momento, toque nele, toque nele, pela fé, toque nele, toque nele, toque nele. Jesus, aleluia!